Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres. O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. A flauta é dos mais antigos instrumentos, desde quando, soprado nos ossos humanos no passado remoto, emitia sons, e depois soprado nos bambus, em cada civilização, em cada cultura, emitindo sempre sons que aos poucos se foram aperfeiçoando, até que, com a evolução da metalurgia, a flauta, antes de madeira, ganha o metal, passa a ser transversa, em vez de ser na linha vertical, diretamente da boca. Enfim, a flauta é um dos instrumentos mais ricos presentes ao longo da história da música e mais expressivos. Um exemplo rápido do que podemos avaliar em relação às possibilidades da flauta nos dá o flautista Jean-Pierre Rampal nessa passagem de um alegro de um concerto de Vivaldi. Aqui temos a flauta em plena era barroca, na qual ela avultou como instrumento. Thank you. Ouvimos Jean-Pierre Rampal num alegro do concerto para violino, perdão, para flauta e orquestra de Vivaldi. Essa mesma flauta, que pode ser buliçosa como foi no concerto de Vivaldi, pode adquirir contornos de meditação. E isso ainda dentro da música romântica, perdão, da música barroca. Ela tem um exemplo magnífico da flauta como instrumento de meditação num largo de uma das suítes de Bach. Esse largo é aqui tocado também por Jean-Pierre Rampal, um dos maiores flautistas do século XX, e já nos dá a ideia de como a flauta pode mudar de humor, pode mudar de ritmo, pode mudar de clima. Vamos ouvir. Ouvimos a flauta de Jean-Pierre Rampal no largo da suíte de Bach, no qual tivemos um exemplo da flauta como instrumento de meditação. É claro que aqui ajustada, adaptada à flauta atual, flauta transversa, flauta metálica. Ao tempo barroco ainda possuíamos os inícios da flauta trabalhada pela metalurgia, o flautinho, o pequeno flautinho tão presente nas obras de Vivaldi. Um outro exemplo da flauta nesse andamento rápido da música barroca e que nos traz, assim, algo buliçoso, algo peculiar, algo alegre, algo fugidio, algo brilhante, algo vivaz, nos dá o flautista William Bennett numa obra ainda de Bach, também de uma suíte, a Bardinerie, que é uma dança. Vamos ouvi-la. Thank you. Essa flauta que ouvimos na Barre de Nerry, The Bar, tocada aqui por William Bennett, nos mostra esse caráter buliçoso da flauta adaptado ao estilo barroco. Como se sabe, o estilo barroco é um estilo de ornamentos, é um estilo praticamente sem silêncios, em que todos os espaços são ocupados por sons. Ainda que possa parecer estranho, mas não é estranho, há uma sintonia, há uma relação entre a música barroca e a música do chorinho brasileiro, do chorinho popular brasileiro, que pode ser popular como pode ser erudito, porque ele exige qualidade do intérprete e ele exige, ele tem, ele possui um trabalho de harmonia e de melodia que se ombreia, que se parece ao trabalho da música barroca. Se nós formos para a música do altiplano, também vamos encontrar ali uma tradição próxima à música barroca, os ornamentos, as voltas. Pois bem, de Pixinguinha, o choro 1 a 0 nos dá um exemplo perfeito de como na música popular brasileira o espírito barroco esteve presente e como dentro desse espírito a flauta releva. Aqui nós vamos ouvir o 1 a 0, tendo a flauta Benedito Lacerda e Pixinguinha acompanhando-o ao saxofone. Música erudita, música popular. E depois dessa flauta buliçosa presente no choro brasileiro como na música barroca, o exemplo da flauta solista realizando aquilo que é o canto, que é a melodia cantabile, que é a música também adaptada à voz humana. Temos uma passagem hoje muito famosa de uma ópera de Gluck, que é a chamada Dança dos Espíritos Abençoados. É uma peça densa, triste, quando os personagens na ópera Orfeu estão sob a terra, na terra dos mortos, e é uma das passagens mais bonitas da obra de Gluck e até hoje uma das melodias imortais na história das melodias, da história da música. Aqui nós vamos ouvi-la no solo de flauta, na adaptação do grande flautista Jean-Pierre Rampal. É a flauta a se tornar densa, forte, significativa do ponto de vista espiritual. A associação mais antiga da flauta é a do canto dos pássaros. Em várias obras, ela aparece nesse sentido. Mas dentre as obras que a utilizam como representação do canto dos pássaros, há na obra O Carnaval dos Animais, de Saint-Saëns, uma passagem que se chama Os Passarinhos. Aqui nós vamos então ouvir o mesmo flautista Jean-Pierre Rampal nessa passagem de Os Passarinhos, acompanhado da Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugène Ormandy. Esse mesmo caráter rápido da flauta que vimos na passagem chamada Os Pássaros, Os Passarinhos, de O Carnaval dos Animais de Saint-Saëns, com Rampal, nós podemos ter também na flauta carioca, na flauta brasileira de Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho é autor de uma obra chamada Aleluia, na qual ele faz de início várias brincadeiras com temas nacionais e depois entra no tema que deseja do seu chorinho. É a mesma flauta buliçosa, é a mesma flauta saltarilha, que salta, que toca em estacatos formidáveis, é a mesma flauta que nos leva a travessuras auditivas, a cabriolas mentais, muito bonita, obra clássica, embora popular. Aleluia, de Altamiro Carrilho, com o grande flautista Altamiro Carrilho. Thank you. Você está com Música Erudita e seus mestres. Voltamos com Música Erudita e seus mestres. A flauta também pode nos remeter a aspectos assim da música oriental. No balé Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, há uma pequena dança chinesa, ela é muito rápida, na qual a flauta aparece em primeiro plano, junto com a orquestra. É a melodia muito conhecida e vale ouvi-la para sentir já a flauta na corporificação, no desenho de um clima oriental inteiramente diferente, digamos assim, de tudo aquilo que a flauta realiza aqui no Ocidente. Tchaikovsky realizou com grande brilho essa dança chinesa. Vamos ouvi-la. E depois da flauta na dança chinesa de Tchaikovsky, do balé Quebra-Nozes, temos uma flauta sentimental. Essa flauta sentimental está muito presente nos chorões brasileiros, está presente em muitas obras mundiais. Numa delas, há a adaptação de uma passagem de Pélléas et Mélisande, obra de Fauré, muito bonita do ponto de vista orquestral. Pois nessa obra existe uma siciliana, que seria uma dança relativa à Sicília, de grande caráter evocativo, como é, ademais, a obra de Fauré, de uma beleza suave, nostálgica, hierática, marcando o passar do tempo. Aqui, uma flautista, Paula Robinson, nos toca, nos sola, a melodia principal da siciliana de Gabriel Fauré. Muito bonita, vamos ouvi-la. depois da evocação de uma figura, quase uma figura feminina, quem sabe uma princesa perdida na imaginação, com essa siciliana de Fauré, que ouvimos com a flautista Paula Robinson, passemos a ouvir a flauta brasileira. De novo, a flauta de Benedito Lacerda, acompanhado por Pixinguinha, ao saxofone. Aqui, num exercício de escala, num exercício altamente qualificado que mescla a beleza, a rapidez da melodia do chorinho com uma harmonia igualmente clássica. Aliás, pouca gente sabe que Pixinguinha, que é o autor da obra, teve estudos de música clássica, de música erudita, a seu tempo estudou em profundidade, inclusive. Ele apenas dedicou-se à música popular, mas na música popular sempre ajustou harmonias, inovações, invenções próprias a um músico erudito. O choro tem um nome bem brasileiro, segura ele. E quem toca é Benedito Lacerda, a flauta, acompanhado por Pixinguinha ao saxofone. Ouvimos o Segura Ele, de Pixinguinha, com Benedito Lacerda e Pixinguinha. Benedito Lacerda, flauta, Pixinguinha ao saxofone. E um exemplo da flauta impressionista, da flauta que não define propriamente uma situação, que não explica propriamente um fato, que não conta propriamente uma história, mas nos envolve em um clima de aspectos vagos, de vaguidades. Um clima em que as melodias tão logo se definem, se desdefinem. Um clima de amplidões misteriosas. É o clima impressionista. Há um exemplo excelente disso numa obra de Debussy para flauta solo. E o flautista é Jean-Pierre Rampal. A obra chama-se Syrinx. Thank you. ouvimos o Syrinx de Debussy com o flautista Jean-Pierre Rampal. Outro exemplo da flauta impressionista, e no caso impressionante, é a diluição desse instrumento que, embora solista, aparece dentro da orquestra na obra clássica imortal de Debussy, A Sesta de um Fauno, que vamos ouvir em seguida com a Orquestra Nova Filarmonia, sob a regência de Pierre Boulez.